Chico! Meu parceiro Janinho, Janinho CDs. Eu falei Janinho CDs e Canidé. Feito um bobo, eu me entreguei pra você. Acabei me ferindo, amor. Imaturo demais pra poder viver um amor que só me fez sofrer. Não te quero mais, eu me arrependi. Pra você, acabei me ferindo, amor. Imaturo demais pra poder viver um amor que só me fez sofrer. Não te quero mais, eu me arrependi. Não te quero.